DJ Davi, o número um de Capitão Poço, mixando todas pra você. Então vamos lá, vamos lá. Sabe? Fica só copiando. Go!

DJ Wesley. Hey, DJ! Sempre o primeiro. Pra Prejudicar a relação do nosso amor, mas foi em vão.

Dança sem parar, dança pra valer. Quero ver você dançar, quero ver você mexer. Dança sem

André. DJ André. The best. Ok, DJ. Play a song. Só copiando.